deixar passar tempo sem discernir a tua voz. Vou escrever uma nova história. Vou alcançar meu amanhã. Vou escalar o cume da montanha, pagar o preço, custe o que custar, e não olhar para trás. Te nunca estarei.